saber que a vida bandida não é preferida para se levar. Sempre existe outros meios pra se levantar sem ter que arriscar sua cabeça, ferir ou matar e fazer sua família chorar. Sei que é difícil tolerar a tiração de alguns fulano. É um detalhe, não deixe que interfira nos seus planos. Premedite, acredite no seu alevante. Viver a vida sem guerra, sem sangue é o importante. O tempo tá fechado, seus mano encarcerado, querendo tá de boa com a família em casa, lado a lado. Aqui na rua é cabuloso, clima de guerra. Sempre tem uma mãe que infelizmente seu filho enterra. Por desfrutar da vida louca desse mundo, armas, drogas, briga de faca no escuro. Recanto é minha quebra, não sei se você gostaria de ver. Sei que não é nenhum conto de fada, nenhum lugar lindo de se conviver. Os becos aqui, obscuro, tem casinha. Acerto de conta na quebra, não é na conversa. Recanto, periferia, aqui muitas coisas boa para lembrar. Mais de 10, 5 é lágrimas que eu já vi rolar. Estocada, tiroteio, polícia tá no meio. Aqui os males que acontecem, os cana é suspeito. Chegam na crocodilagem, senta o dedo, ripa, leva tudo. É um absurdo o que acontece no escuro. Mas não é novidade, artimanha da malandragem. Aqui acontece tudo e não é só na minha cidade. A garantia de morte no gueto é PTI ou então ou qualquer coisa que custa besouro sem azar e não. Não vacile no gueto, não tem costa pra ladrão. A cada esquina da cidade os canas tão de plantão. A garantia de morte no gueto é PTI ou então ou qualquer coisa que custa besouro sem azar e não. Não vacile no gueto, não tem costa pra ladrão. A cada esquina da cidade os canas tão de plantão. Deram murros e pregos ao povo que quiseram porque não tiveram saída. Pelo esforço do tal e pela moral para em casa levar a comida. Aí, grande dificuldade, ferido e curável da vida. Sua força de vontade tem que ser maior pra dar seu filho pequeno, futuro tranquilo, futuro melhor. Porque pra ladrão, momento de paz é quando ele tá com bagulho na mente. Não temo bandido, não temo inimigo, os cana porque eles fedem. Pra eles cadeia porrada, tira o caixão, é o que nós merece. Então irmãozinho, se liga pra sobreviver, escolha uma saída. A liberdade ou a prisão, de casa de boa ou no rabecão. Pra quem não conhece o crime, não sabe de nada, não pode falar. Pra quem vive na periferia, uma vida bandida tem pra te mostrar. Ha, quando criança, eu era a esperança de uma vida tranquila, amigo hoje, só na lembrança. Ha. Se tá de boa, então fica de boa. O que não vale a pena, mano, é tá na vida louca. A garantia de morte no gueto é PTI ou então ou qualquer coisa que custa besouro sem azar e não. Não vacile no gueto, não tem costa pra ladrão. A cada esquina da cidade os canas tão de plantão. A garantia de morte no gueto é PTI ou então ou qualquer coisa que custa besouro sem azar e não. Não vacile no gueto, não tem costa pra ladrão. A cada esquina da cidade os canas tão de plantão. De tanto aprontarmos, temos consciência. Se liga aí, irmão, com a consequência. Se seu filho cresce tipo assim, existe o limite da sua inocência. Uns crescem no mundo do crime, não pra apanhar, mas pra dar porrada. Acerto de conto na quebra, não é na conversa, é só na rajada. Não queira ver seu filho chegando em casa indignado e dando o seu calibre aí, ferro engatilhado. Disso eu tô cansado. Eu tô cansado. Eu tô cansado de ver enterro dos meus irmãos, de ver chegado espremido dentro de um camburão. Eu considero aqueles que faz sua correria e que encara esse mundo pra alimentar sua família. Se liga no que digo, se liga aqui no que falo. Compare a sua vida e ouça o meu recado. A garantia de morte no gueto é PTI ou então ou qualquer coisa que custa besouro sem azar e não. Não vacile no gueto, não tem costa pra ladrão. A cada esquina da cidade os canas tão de plantão. A garantia de morte no gueto é PTI ou então ou qualquer coisa que custa besouro sem azar e não. Não vacile no gueto, não tem costa pra ladrão. A cada esquina da cidade os canas tão de plantão.